Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça. Está pronto para remexer as suas bases. Então venha ser um alfa republicano torto. E afinal, não é que o nosso querido Donald Trump levou a presidência dos Estados Unidos? Pouca gente esperava por isso. Só que agora que nós temos um republicano de extrema direita, o que será de nós? O que será dos americanos? O que será do Brasil? E o que será do mundo? E para isso, vamos discutir junto com os nossos amigos aqui, mentes brilhantes por trás do portal Paco Alfa. Começando, chamando o nosso querido guia de emoções, o nosso querido Samir Reis. Fala, galera! Hoje o negócio tá bem mais, como se diz, republicano, certo? Hoje vai ser um podcast bem republicano. É, hoje nós estamos cantando aqui o hino americano por trás, aqui esse lindo hino, saudando o nosso querido Trump, como que é mesmo? Trompete! Nosso querido presidente Trompete! É, legal, vamos chamar, para nós será o Trompetinho. Vocês ouviram a voz daí do nosso grande Dinho Putz, que tá ainda mais puto, virou Dinho Putão. Cara, eu quero saber como é que eu vou nos Estados Unidos agora comprar minhas muambas, velho. Que agora, nem pulando a cerca vai ser possível entrar naquela merda. É, agora, se você pular a cerca, vai tomar um rifle M4 na costela. Porque agora não tem mais como entrar lá, né? Se antigamente eles já olhavam torto pra latinos, imagina hoje em dia, né? Cara, eu vi um comentário no G1, a mina perguntando assim: gente, quando o Trump fala que não gosta de latino, ele tá falando do cantor, né? Oh, baby, me leva. Da gente, não. É, minha filha, ele odeia o cantor. Vai nessa. É, o cantor ninguém gosta. Mas é isso aí. Vamos lá falar sobre o nosso querido Pato Donald. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Into the spine of this country. Jobs will return, incomes will rise, new factories will come rushing back to our shores. We will make America wealthy again. We will make America strong again. And we will make America great again. Thank you very much. God bless you. Thank you. Vamos passar então aí, Andrigo, um histórico do que é esse candidato chamado Donald Trump. Bom, é o seguinte, o Trump ele nasceu em 1946, tá? Pra ser mais preciso, no dia 14 de junho. E ele nasce na cidade de Nova York. E vamos lembrar, Andrigo, que ele já tá num patamar socioeconômico diferente de muitos americanos. Ele já vem de uma família rica. E, dando continuidade aí, Andrigo, em 68, o Trump ele se forma em economia na Universidade de Wharton, na Pensilvânia. Em 1971, ele assume as organizações Trump, que era um grupo criado em 1923, vamos lembrar que quase 20 anos aí antes do nascimento dele, pela avó. E em 1975, 4 anos depois que ele assume as organizações Trump, ele ganha do pai $1 milhão para investir na construção civil. Então, só para vocês terem uma ideia aí... Quase nada. Imagina, você ganhar aí $1 milhão para você investir num outro negócio, ô Andrigo? Eu gastava tudo em puta. Ô, Dinho, se eu te desse $1 milhão pra investir, você investiria no quê? Cara, boa pergunta. Em puta, eu não investiria. Eu não levo o jeito pra ser cafetão. Eu acho que eu investiria em construção civil, imóveis, esse tipo de coisa também, cara. Acho que é o mais certo. Que é uma coisa bem sólida. Até pro mercado americano é uma coisa muito sólida, né? O construção civil, né? Ele, inclusive, ele investiu no que hoje é a Trump Tower, né? Esse 1 milhão, né? É, não, a gente vai chegar na Trump Tower. Quer ver, ó? Em 77, ele se casa pela primeira vez com a modelo tcheca Ivana Zanuchkova. Ah, eu gostava de um tchaca-tchaca na bucheca. Pois é, então... Não, só uma vírgula. Maravilhosa mulher. Né? É, bonita. A mulher é bonita. Mas vamos lembrar, em 77, né? Então hoje ela já tá um pouquinho diferente. Mas, vamos lá, que também nesse ano aí que ele se casou, ele teve os dois filhos com ela, né? A Ivanka e o Eric. Em 1987, eu tinha 6 anos nessa época, ele entra pela primeira vez pro Partido Republicano, mas ele vai sair em 1999. Em 1993, 2 anos após ele se separar da Ivana, o primeiro casamento, ele se casa com a atriz Marla Maples, com quem teve uma filha. Então, assim, só que ele casou em 93, mas ele acabou a união em 1999, também junto com a união que ele tinha acabado de se filiar, né, ele tinha se filiado ao Partido Republicano. Nos anos 2000, ele tenta a indicação pro Partido Reformista, para ser candidato à presidência, mas ele desiste porque ele não teve apoio político suficiente. Ou seja, política no mundo inteiro você precisa de padrinhos, né? Só uma curiosidade, isso foi 2000, não foi? 2000. 2000, as eleições que ele ano foi entre o Bush e o Al Gore. Sabiam que o Al Gore ganhou do Bush em quantidade de votos, só que ele perdeu na quantidade de estados? É, mano, eleição nos Estados Unidos é algo complicado pra caramba, mas é interessante. É, a gente até vai falar, porque aconteceu a mesma coisa, né? Em número de votos diretos, ele também perderia. É, em 2004, ele estreia um reality show chamado O Aprendiz, que deixaria famoso um bordão: você está demitido. Are you fired? Ele apresentou o programa até 2015, ou seja, ele passou quase 10 anos apresentando esse reality show. E aqui foi apresentado pelo Roberto Justus, ou seja, Justus presidente do Brasil em 2018. Mas não foi só o Justus, teve mais uma pessoa. Vocês se lembram quem mais foi? Dória. O Dória? Exatamente, meus amigos. É, o Dória apresentou, não sei. Teve uma não. edição que ele apresentou. Em 2005, ele se casa com a modelo eslovena Melania Knaus, com quem tem um filho, que é a atual esposa dele, né? Em 2012, ele anuncia a construção de 5 Trump Towers no Rio de Janeiro. Só que 4 anos depois, a gente viu que não saiu nada do papel ainda. E agora, em 2016, pelo Partido Republicano, ele é eleito à presidência dos Estados Unidos. Então, é um histórico interessante, quando a gente coloca aí desde 1946. Vamos lembrar que Donald Trump tem 70 anos e é a pessoa com idade mais avançada a ser presidente dos Estados Unidos. É, vamos imaginar, se pro cara amiguinho que não conhece muito os Estados Unidos, essa coisa, é mais ou menos a mesma coisa que se o Silvio Santos virasse, de repente, o Imperador Palpatine, não fosse aquele cara legal, e ganhasse a eleição aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente tem o evil Silvio Santos no poder lá nos Estados Unidos. Agora tem uma coisa aí, Andrigo, que a gente precisa... A gente contou aí um pouquinho quem que é o Donald Trump, certo? Agora vamos falar o que aconteceu aí nas eleições americanas. A gente sabe que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não é eleito por um voto direto, é um voto indireto. A gente não vai parar aqui pra explicar, porque eu acho que todas as mídias aí explicaram como é que aconteceu isso daí. Você precisa de um pool de delegados eleitorais por cada colégio, e mesmo que naquele colégio eleitoral todos os delegados estejam divididos, a maioria do colégio leva todos os delegados junto com eles, certo? Isso. Então, nessas eleições, assim como no Brasil, ele precisa de 50% mais um pra conseguir ser eleito. Cara, eu acho essa forma de eleição mais interessante, pra ser sincero, em relação à nossa. Porque vamos supor, no caso do Brasil, a Dilma não teria sido reeleita, se fosse o mesmo esquema aqui. Porque, querendo ou não, os estados do sul são mais populosos e tem mais deputados, ou seja, mais delegados que os estados do norte. Aqui, pelo menos. Exato, mas se você parar pra pensar em democracia pelo sentido tácito da palavra, seria uma decisão pela ordem da maioria. E nesse caso, tanto como a eleição que você citou aí passada, como essa agora, por exemplo, se fosse por votos absolutos, né, por eleição direta, o volume total de americanos votantes, teria dado por uma baixíssima margem, estamos falando de uma diferença de quase 200 mil pessoas, teria dado Hillary Clinton. Uhum. É, na verdade, esse sistema ele acaba tendo a vantagem de ser mais próximo da população população, porque, querendo ou não, esses comitês, esses delegados, eles aproximam muito a eleição do povo, né? House of Cards mostra muito bem como que o cara, durante a subida dele para senador, para chefe da Câmara, ele tinha que se preocupar muito com o distrito dele, para poder ter aqueles eleitores do distrito dele para poder ter força, né? Exato. É a mesma coisa na eleição americana. Cada delegado, cada democrata, cada republicano, ele tem que convencer o seu povo local ali, acima de tudo, que é isso que vai te dar o poder nele nacionalmente. Né? Desse ponto de vista, eu fico com a opinião do Jim, porque assim, por mais que não seja por votos absolutos, ele tenta aproximar o nível de importância de cada um dos estados, né, por uma ordem proporcional. Mas aí, bom, entre mortos e feridos, a gente viu aí o resultado. Mas vamos falar um pouco do que os analistas viam quando ele começou o processo de candidatura. Ele, cara, seria o mesmo que eu pudesse comparar aí com um... Vamos supor que o Bolsonaro fosse um empresário fudidão e tivesse colocado a candidatura dele com todas as polêmicas. Ele, é claro que são em proporções diferentes, mas imagina uma pessoa que ganha fama por opiniões muito polêmicas. Então, ele começou devagarzinho a galgar aí, desde o ano passado, um monte de ideias malucas que começou a chamar a atenção da mídia, mas até então, os analistas mais sérios, eles não davam nenhuma atenção para que isso pudesse virar uma ameaça real do cara virar presidente. É, como o caso que você bem citou aqui do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro, ele é um cara de extrema direita também, ele é um cara que tem posições polêmicas também, e é uma prova de que nem sempre você ser polêmico, nem sempre você ser um alfa, por exemplo, vai deixar você fora da roda política, não, porque às vezes o povo tá querendo esse extremismo ainda, não? Nós estamos vivendo uma época de extremos, né? Uma época onde o Facebook, o Twitter, as redes sociais nos dividem de uma maneira muito clara, né? Então isso se demonstrou através do Trump, que no começo era mais uma piada, né? Enquanto ele concorreu para as prévias, o pessoal tava dando risada na cara dele. Exato. A hora que ele virou e falou, caralho, é ele mesmo que vai ser o republicano, o pessoal começou a pirar, porque nunca imaginou que um cara com posições tão, tão direitistas, tão... Ele não é um cara político, né? É um cara que chega e fala o que dá na telha dele, né? Exato. Haja visto aquele escândalo lá que ele falou lá, sabe, que tá sendo filmado, que, como é que ele falou lá, que comia não sei quantas mulheres, o caralho, quatro e tal. É uma coisa que você nunca vai ouvir de um político de carreira, né? Não, não. Não, ele também falou que, sendo rico, ele pode fazer o que ele quiser com a mulher. Ele pode chegar, meter a mão na bunda dela, que ela não vai se importar com o que ele tem dinheiro. Ah, é, foi isso aí. Pode meter, falou, eu posso meter a mão na pussy dela, né, na periquita dela, que ela não vai falar nada. Agora, vamos fazer uma pequena retrospectiva aí, gente, entre algumas eleições que aconteceram antes dessa, tá? Vamos pegar Obama e McCain em 2008. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a proporção percentual foi de 52% pro Obama e 45% do McCain. Ou seja, foi uma diferença percentual sensível. Quando a gente fala em 2012, Obama versus Romney, a diferença diminuiu um pouquinho. Ela era de 51% contra 47%. Agora essa daqui, cara, ela ficou numa casa decimal. Foi uma diferença de 47,7% contra 47,5%. E esses 47,5% é justamente do candidato Donald Trump. Então ficou muito, muito pareado. É, ficou bem, foi uma coisa bem voto a voto mesmo, né? Distrito a distrito foi ganhada essa eleição. O próprio povo americano ficou numa divisão muito séria. Inclusive, pelo que cita algumas fontes de notícias, dividiu de fato, e a gente vê isso no resultado das urnas, o povo americano, e deve ter tido treta aí entre trumpistas e hilleristas. Mas vamos lembrar que a gente viu algo parecido também na política brasileira, certo? E como, viu? E que resultou no nosso querido impeachment, né, agora há pouco. Então, vamos dar uma analisada justamente nesses históricos de como que a gente teve o reflexo dos presidentes ao longo dos tempos, né? Se a gente for começar ali em 1981, a gente teve a era Reagan, né? Que era um republicano que governou de 20 de janeiro de 81 até 20 de janeiro de 89. Essa era Reagan, que a gente teve? Teve exacerbado crescimento da economia americana, baseado muito na questão de royalties e na questão realmente de uma política mercantilista, né? Então, eles sempre foram, os republicanos foram mais protecionistas, né? Agora, se você pegar, por exemplo, a parte do Bill Clinton, que já começou em 93, né? O Bill Clinton já foi um cara muito, não posso falar, mais amigão de todo mundo, já queria sair fazendo pacto com o Oriente Médio, e já era um democrata, né? Então, e o W. Bush, Dinho, o que você acha do governo republicano do George W. Bush? Cara, eu tava lendo a matéria hoje, que assim, só fazendo um contraponto. É a relação entre os presidentes americanos e brasileiros desde o Bill Clinton. O Bill Clinton e o Fernando Henrique tinham uma relação muito boa, e o Bill Clinton foi bem isso, né? Bem amigão de todo mundo. O Bush, embora fosse aquele cara carrancudo pra caramba, você olhava pra cara dele, eu vou explodir o Iraque. Ele e o Lula, acreditem se quiser, tinham uma relação muito boa. Já o Obama, que é um presidente que todo mundo fala assim, pô, cara legal pra caramba, a Dilma não teve uma relação boa com ele. E ficou pior com ele. Mas a Dilma não, Dilma não tinha relação boa, mas nem com a perereca dela. Não, eu falo, cara, assim, aí que vem uma questão que o pessoal, posso já apontar um pontinho do futuro? Vamos supor que o Bolsonaro é eleito no Brasil. Ele e o Trump são dois loucos, um mais pirado que o outro, se brincar os dois vão se dar bem, cara. Mas assim, analisando o passado, eu acho que, cara, o Trump é completamente imprevisível. O Obama soube manter bem a política nos Estados Unidos, manter tudo sob controle, não teve nada no Oriente Médio que fala assim, explodiu uma guerra, os Estados Unidos estão invadindo. Os Estados Unidos está derrubando o preço de tudo. Cara, não teve durante os últimos 8 anos. É, na verdade o Obama entrou muito com essa proposta de ser paz e amor, né? Sim, o Trump, eu confesso que eu tô muito apreensivo com o Trump, cara. Eu acho que, não sei, não posso falar nada, mas eu tô com medo. Mas vamos falar agora de uma coisa que é o seguinte. A realidade é, ele foi eleito, só que o primeiro discurso dele, ele deixa claro que, lembra daquele jargão que a gente tem, treino é treino, jogo é jogo? Uma coisa é, eu fiz toda essa polêmica, criei uma bagunça e tudo mais, pra poder chamar atenção e ganhar a eleição. Só que o discurso dele foi muito positivo. Vamos lembrar também que eu duvido muito que ele tenha descrito aquele discurso, mas ele começa a sinalizar o seguinte, ó, terminou as eleições, eu sou o presidente, o que a gente precisa agora é unir o país de novo e seguir em frente. Então, o que dá a acreditar, e talvez isso seja um ponto que a gente tem que ficar de olho, é que aquele maluco que era o candidato não é o cara que foi eleito agora o presidente. Então, treino é treino, jogo é jogo. É, até porque no final da reta ele já começou a suavizar um pouco as opiniões, né? É, e todo mundo sabe que assim, ele precisa de uma maioria, hoje, pra ele é mais confortável, porque a maioria, né, do Senado americano, ele é republicano, por isso que o Obama teve vários problemas, porque ele não tinha a maioria de controle. Então, pros próximos 2 anos, ele tem uma boa maioria de base pra governar, e isso vai facilitar algumas coisas. E, obviamente, ele começa a chamar pra dentro do corpo diretivo dele, pessoas que no cenário político americano são muito respeitadas e que trouxeram resultados factíveis. Um deles é o ex-prefeito de Nova York, o Giuliani. Então, o que a gente começa a ver agora é que, do mesmo jeito que teve a eleição do Dória e ele está trazendo pessoas do ramo empresarial para entrar dentro do processo político e criar um sistema de administração que a gente só vai descobrir se é bom ou não daqui 2-3 anos, lá do lado dos americanos vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma mistura entre profissionais liberais, empresários, pessoas que têm como know-how resultado, e vai misturar alguns políticos, porque realmente precisa de algumas pessoas que saibam fazer articulação. É, vamos ser óbvios, assim, acima de tudo, o Donald Trump, ele não é um maluco, ele é um capitalista nojento, né? Então, quem me conhece, por exemplo, sabe que eu sou um cara que eu adoro o comunismo. Agora, tem que reconhecer, tem que dar o braço a torcer, que, por exemplo, esse capitalista, ele tem o lado bom dele, porque o cara, ele não vai simplesmente querer chegar lá no 1º de janeiro, pegar um botão vermelho e explodir o mundo. Porque quem que vai perder dinheiro explodindo o mundo? Principalmente ele. Ele investiu 45 milhões de dólares na campanha dele e principalmente ele tá lá, em uma novidade, para melhorar o próprio Estados Unidos com o bolso dele mesmo. Entendeu? É, porque assim, manter um país dividido não vai ser uma coisa lucrativa. Sim, com certeza. Cara, mas assim, uma situação que eu discuti com o pessoal no trabalho que eu fiquei um pouco preocupado foi justamente o fato dele ser empresário, cara. Porque assim, uma coisa é você ser um empresário que vai querer desenvolver o seu negócio e lucrar bastante com isso. Só que, porém, o Trump ele é mais carrancudo que o Bush. Eu acho que ele não teria um jogo de cintura pra fazer aquele papo de, sei lá, paz e amor, relações internacionais. Talvez, como o Samir disse, se ele trouxer algumas figuras políticas que manjem mais esse assunto, que consigam, sei lá, bem House of Cards, alguém que monte uma imagem dele de político bacana, ou então de um político que seja respeitável, talvez dê certo, cara. Mas eu não sei, cara. Eu tô muito apreensivo. Mas prossegui, Samir. Mas, ó, vamos lembrar o seguinte, que como eu tava falando, né, o discurso dele é conciliador. Um dos trechos do discurso dele diz o seguinte, que pra todos os republicanos dos democratas. A gente tem que buscar, independentes, né? Tem que buscar um processo de união. Então, vamos curar as feridas. O que passou de problemas da eleição ficou para trás. Vamos unir o país e, como diz a expressão americana, go ahead. Vamos embora, vamos seguir em frente, que a gente precisa continuar fazendo a coisa funcionar aqui. E agora que a gente está falando do corpo diretivo dele, olha quem está entrando aí. A gente pode falar do Rudolph Giuliani, que é indiscutivelmente transformou a cidade de Nova York. Newt Gingrich, tá? Que ele é apontado como para ser o secretário de Estado. Steve McQueen, que é provável indicado para a Secretaria do Tesouro. Chris Christie, que deve chefiar toda essa transição aí para o novo governo. E Forrest Lucas, que pode se tornar o próximo secretário do interior. Então são algumas pessoas que a gente não conhece tanto, mas eles têm um bom respeito dentro do cenário, tanto empresarial, quanto o cenário político americano. Na verdade, eu vou parafrasear o que o nosso amigo Samir falou em off aqui, a gente tem um grande risco de acontecer uma coisa muito boa no mundo, com esse Donald Trump, com o Dória aqui em São Paulo, numa esfera muito menor, mas também é bem interessante. E é uma coisa que já aconteceu em Nova York, com não é o Giuliani, acho que era o Michael Bloomberg, que era empresário, também, né? Também, o Michael Bloomberg também. Que foi prefeito de Nova York, né? Exato, é com ele que veio aquele negócio de tolerância zero, né? Isso, e a gente tem uma grande chance de essa classe política, ela deixar de existir como velhos lobos que a gente tinha antigamente, né? Você pega, por exemplo, a família Bush, acima de tudo, os caras são grandes políticos, são grandes articuladores, né? Você pega os próprios Clinton também, o pessoal da dinastia dos presidentes americanos, eram muito político, né? Agora, com a chegada de Donald Trump, a gente tem a chegada de um empresário ao poder. Então, o que que é? Ele vai tratar os Estados Unidos como uma empresa. Então, uma empresa tem que fazer o quê? Tem que ser o mais eficiente possível, né? Isso pode deixar com que seja ainda menos social o sistema americano? Com certeza. Agora, por outro lado, você tem a grande vantagem que você vai ter uma instituição, você vai ter políticas voltadas ao crescimento industrial, que a gente sabe que hoje em dia é o motor da economia moderna. Não adianta falar que assistencialismo, Bolsa Família, que coisa vai trazer o dinheiro pro povo, que não vai. O que traz dinheiro pro povo é emprego. Quem dá emprego, o que que é? Empresário. Entendeu? Então, vamos trazer pra nossa realidade aqui em São Paulo, por exemplo, o Dória agora em 2017, junto com o Trump aí, eu acho que vão fazer um bom governo e vai acabar tirando esse negócio e vai acabar entrando um monte de empresários realmente na política, como o meu amigo falou em off aí, o Samir. Agora o que a gente precisa descobrir é o seguinte: vamos ver se o resultado vai ser positivo olhando o segundo ano. Se essa daí for um processo positivo, eu acho que se preparem aí, se a coisa for boa, se for boa mesmo, pode ser que novos empresários aí em outros estados, cidades, comecem a se movimentar ou se bandear pro lado político. Tem um cara de empilhadeira que sempre quis entrar, político, né, cara? Então a gente vai ficar de olho pra ver como é que isso vai funcionar. Só que vamos lembrar o seguinte: pro Trump, nem tudo vão ser flores aí pro sistema de governo dele. Ele vai ter que lidar com uma mídia que hostiliza ele todos os dias. E isso é complicado. Você vai estar com uma mídia toda de olho, isso no mundo, e ela é uma mídia extremamente hostil. Sim, põe hostil nisso. E aí já é uma mídia que não gosta muito dele, né? Que ele dá um deslizadinho. Ah, o Trump falou abobrinha. A abobrinha vira uma melancia na mão da mídia. Mesmo também porque ele tem algumas polêmicas. Sabe o que ele me lembra um pouco, cara? Você lembra daquele primeiro-ministro italiano Berlusconi? Silvio Berlusconi! Não tinha umas cenas que o Berlusconi chegava, meio que dava até uma foto até de uma... Ele meio que hostiliza uma policial de trânsito, ou uma policial especificamente, com umas coisas meio pornográficas. E a gente conhece um pouco da história do próprio Berlusconi. Então, assim, em algumas situações, o comportamento do Trump lembra um pouco um ar desse tipo de coisa. É claro que algumas coisas agora vão ter um ar muito mais pesado se isso cair na mídia, entendeu? Diferente do ele ser o cara empresário polêmico. Agora ele tá falando de os cargos mais importantes aí da Terra. E um desafio que ele tem para superar é a popularidade do presidente Obama, né? Que, querendo ou não, o presidente Obama, apesar do pífio desempenho que ele teve em muitos segmentos dentro dos Estados Unidos, mas ele conseguiu dar uma recuperada boa na economia ali pós-2008, né? Hoje os Estados Unidos está terminando aí o governo dele com quase 60% de aprovação, né? Para um presidente americano, isso é muita coisa. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. E agora, bora lá falar um pouco sobre as promessas de campanha do Trump. Vamos ver que agora essa área aqui é interessante. Vamos pensar, começar aqui na primeira, vamos lá. Deportar imigrantes sem documento. Quantos milhões hoje nós vemos ter de pessoas lá nos Estados Unidos andando sem documento, aqueles imigrantes ilegal? Imagina toda essa galera fora lá dos Estados Unidos. Vai dar um belo de um trem pro México, né? É, vamos lembrar o seguinte, que algumas estatísticas citam algo como cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos em 2016. Olha, eu posso errar o número agora, mas se eu não me engano, só brasileiros são 1 milhão. 1 milhão? Nossa. Ou seja, quase 10% dos 11 milhões, então é isso? Eu vou pesquisar aqui pra poder falar com precisão, cara, mas eu sei que é muito brasileiro nos Estados Unidos. É, com precisão vai ser difícil, porque são ilegais é porque não são muito precisos mesmo, né? Mas só que eu conheço, por exemplo, tem um pessoal lá de Ribeirão, lá, amigos meus lá, que já tem umas 10 pessoas lá nos Estados Unidos, tudo ilegal. E aí, dentro dessa promessa de expulsar os ilegais, tem aí junto aquele negócio do muro na fronteira, certo? É, que na verdade até já existe, né? Tá sendo feito um pouco de alarde em cima desse muro, mas na verdade, se você pegar ali aquela parte, principalmente ali de Tijuana, que era um corredor muito grande de drogas, você tem um muro indo desde o Pacífico ali até quase metade do México. Então, o que ele vai fazer agora, acho que é fazer isso na área da Flórida ali, que ali não tem muita passagem de imigrante ilegal, né? Agora, esse negócio de tirar a galera e tudo mais, vamos lembrar que parte até de muitos americanos, até a própria parte dos latinos, eles apoiam quando a coisa tem a ver com ilegalidade. E o povo americano, ele não é muito tolerante com nada que seja ilegal, e a gente sabe que tem algumas coisas aí que precisam mudar, ou pelo menos trazer a galera para um nível de formalidade e legalidade maior. Mas assim, independente desse processo, muita gente fica preocupada, agora ir para os Estados Unidos vai ser mais difícil, etc. Vamos lembrar que a gente está falando de um país extremamente capitalista. Então, o que a gente sabe, né, eu vou falar como agente de viagens, que quando você manda pessoas para os Estados Unidos que estão a fim de comprar, de deixar seu dinheiro lá, de pagar os impostos, de não causar problema e ajudar a movimentar a economia, o povo americano sempre foi, é e sempre vai estar de braços abertos a receber essas pessoas. É, quer receber a tua grana, os seus dólares são importantes para eles. Eu tava conversando com um professor meu, ele tava falando comigo assim, eu comentei com ele que eu pensava em passar um tempo no Canadá só para treinar meu inglês. Aí ele falou assim, cara, faz isso não. Vai para os Estados Unidos, que vamos supor que você fique ilegal. Canadense não dá emprego para um cara ilegal. Você vai pra lá com visto de estudos, você foi com visto de estudos, o pessoal vai te respeitar como estudante, nada mais. O americano não. O americano é mais receptivo nessa questão. Vamos supor, eu tô nos Estados Unidos com visto de estudos, eu vou conseguir um emprego sem problema, coisa que no Canadá não vou. Então ele falou que nesse ponto, o americano é um pouco mais receptivo, porque é o que o Sam me falou. Você tá trazendo dinheiro pra gente? Então, tranquilo. Beleza. Não tá tirando? Ótimo. Ah, só pra concluir a informação que foi agora, ó, segundo Itamaraty, tem mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos, sendo que 300 mil deles estão na Flórida. Mas quantos deles são ilegais? Ah, cara, aqui não fala sobre legais ou ilegais. O Itamaraty, se é número do Itamaraty, eu acho que são legais, né? Imagina os ilegais. Ele deve ter também uma ideia dos ilegais, né? Eu sei, quando eu estive em Nova York a última vez, agora a minha primeira e última, única vez também, né? Eu estive visitando um amigo meu de Ribeirão Preto, né? Você vê, o cara aqui em Ribeirão Preto, ele não era nada. Lá o cara foi lá como ilegal, e como ilegal, ele já é dono de 4 Uber lá em Nova York. Então você imagina, o cara é ilegal, ou o cara é dono de 4 Uber. Só que ele falou, olha, é o seguinte, aqui hoje se eu tomar um tiro no meio da rua, eu vou morrer no meio da rua, porque eu não tenho seguro social, eu posso bater em qualquer hospital aqui que os caras não atendem. Ele falou que hoje existe, por exemplo, médico, existe uma rede de tratamento ilegal para pessoas que não têm seguro de saúde, que paga muito mais caro, paga direto aos médicos, né? Já falamos a segunda, né? Construir um muro na fronteira e agora banir os muçulmanos e rejeitar os refugiados da Síria. O que vocês acham disso? Acho que a culpa tá no muçulmano? Agora todo mundo é do ISIS? Cara, assim, rejeitar o pessoal da Síria até que eu entendo. Dá pra entender, porque assim, é um risco que você corre recebendo esse pessoal, porque olha o que aconteceu na França, por exemplo. Tá certo, todo mundo é terrorista? Não, óbvio que não é. Mas só que sempre vai ter um outro que vai só pra fazer merda. Então rejeitar, eu confesso que rejeitar até que eu concordo, eu não posso negar. Agora deportar um monte de muçulmanos que já estão lá, cara, eu acho que isso vai dar trabalho e vai dar merda. Eles vão cutucar a onça com vara curta. Ah, não é que eles querem deportar quem está lá, né? Aí entra na mesma quesito que a gente acabou de falar. Eles querem deportar os ilegais. Não vão pegar todo mundo que é muçulmano e tirar do país, né? Isso aí também é ridículo, né? Exato. E vamos lembrar também que tem coisas que foram promessas de campanha e tem coisas que usaram pra supervalorizar, trazer holofotes. A gente sabe que nem tudo que você tá colocando como promessa de campanha é uma coisa que você vai, de fato, executar. Agora você ser político, você não é mais um candidato e a coisa funciona um pouquinho diferente. É, com certeza. E aí ele também está sendo um ferrenho defensor da destruição do Estado Islâmico, do ISIS, né? E não que realmente todo mundo não queira destruir isso aqui. Aí você tem muitas pessoas que são mais pacifistas, que querem levar o negócio em banho-maria e tal. Agora, a grande verdade é que o ISIS ele está se tornando praticamente uma força, e uma força muito considerável ali no Oriente Médio. Ele está negociando muito com o presidente turco, né? O petróleo turco. Ele vende petróleo hoje para a Turquia, valores abaixo do mercado mundial, e com isso ele consegue ter dinheiro para comprar arma, comprar tudo para poder guerrear ali no norte da Síria, né? Agora, o que vocês acham? Uma guerra total lá no ISIS vai dar certo? Cara, provavelmente ele tenta entrar com um discurso que muitos gostariam de fazer, mas a coisa não é tão simples assim. Vamos pegar uma proporção bem ridícula, tá? Que é o problema que a gente tem de crack aqui em São Paulo, por exemplo. Você tem duas formas de resolver um problema que traz uma ferida social de cunha, muitas vezes, de segurança pública ou de saúde pública. Ou você vai fazer do jeito certo, ou você vai fazer do jeito rápido. Fazer do jeito rápido não necessariamente vai ser certo. E fazer do jeito certo pode demorar muito. É um trabalho complicado. Tanto falar assim, pô, a gente vai criar um processo protecionista contra o terrorismo, sendo muito mais incisivo, ou mais austero, ou violento, etc. Não é uma coisa que dá pra fazer da noite pro dia, e também não dá pra sair metendo míssil em todo mundo. Bom, na verdade, o grande problema é que eu acho que dá pra fazer da noite pro dia. E você concorda, se o cara pegar lá uma bomba atômica, jogar lá no meio da cidade muçulmana e varrer os caras do mapa, os caras não vão resolver de uma noite pro dia? Vão, né? Não. É bem assim. É bem complicado, Rodrigo. Porque a questão é o seguinte, tem um núcleo lá? Tem. Mas e o restante dos outros muçulmanos espalhados pela França, pelos Estados Unidos, pelo Brasil? Assim, cara, não vão deixar barato, cara. É, e outra, o verdadeiro muçulmano aí, ele não é partidário de um cara maluco. Então, precisa tomar muito cuidado entre o que é um cara doido, que é um terrorista, que tem uma índole de provocar o mal, e uma outra pessoa que tá tendo a prática da religião dele, que muitas vezes é desconhecida por muitas pessoas e também é desrespeitada. Mas é uma promessa de campanha que a gente vai olhar aí com olhos mais distantes. É, eu acredito que em curto prazo a ISIS não vai ser destruída tão forte, porque até como vocês falaram, né, existe uma ramificação muito grande, né? Se fosse realmente um estado concentrado somente ali no norte da Síria, era fácil de resolver, mas a gente tem um caminho muito grande a percorrer. E nessa mesma estrada, ele está querendo aproximar também os Estados Unidos de novo da Rússia, do nosso querido Vladimir Putin, né? Até porque uma das grandes questões que está hoje na briga aí entre Estados Unidos e Rússia é essa questão da Síria mesmo, onde os Estados Unidos quer uma solução mais pacífica e a Rússia está querendo saber de jogar míssil na cabeça dos muçulmanos mesmo, né? E dialogar com a Coreia do Norte. Será que vai dar um bom papo entre o Trump e o nosso querido Kim Jong? Como é que é o nome dele? Kim Jong-un? Kim Jong-un. Nosso Kim Jong-un lá? É. Cara, assim, de qualquer forma, a gente sabe que dependendo da briga, não é economicamente viável para todo mundo. Então eles vão ter que chegar num acordo. O fato dele tentar buscar um acordo com países que são difíceis e foram difíceis em administrações anteriores, e se isso for um caminho possível para uma, sei lá, uma tranquilidade melhor, acho que todo mundo vai querer isso. Então, é outra coisa que precisa ser olhada com olhos bem abertos aí, como é que vai ser essa aproximação. Mas, sinceramente, precisa ter uma aproximação, ela tem que ser boa. Se é pelo Trump ou não, é uma outra história. Olha, vale a pena citar que nós gravamos um podcast sobre a Coreia do Norte, foi o AlphaCast 15. Vamos pedir pro Marcos colocar o link na descrição, escuta lá que complementa esse assunto. Mas, assim, cara, eu acho que ele se aproximando da Rússia, se ele conseguir essa façanha, ele se aproxima fácil da Coreia do Norte. Eu acredito, né? Na minha opinião. É verdade. A gente tem, hoje em dia, essa aproximação direitista, porque apesar de, se a gente for colocar na ponta do lápis, teoricamente, a própria Coreia do Norte, a própria Rússia, elas são esquerdistas, né? Elas são pendentes pro lado comunista da balança. Agora, é uma coisa que é curiosa hoje na geopolítica mundial. Se você aproximar os extremos, você vai ver que o direitista, o extremo-direita, ele é muito próximo da extrema-esquerda, por exemplo. É a mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra, né? Joseph Stalin, ele era muito próximo de Hitler. Enquanto eles estavam ali no Pacto da Varsóvia, que um não ia agredir outro e tal, apesar de ideologias extremamente contrárias, eles concordavam em 90% dos termos, né? Ah, vamos dividir a Polônia aqui, você não mexe no meu, mexe no seu. Se não fosse aí a ofensiva de 42, que rompeu o Pacto de Varsóvia, muito provavelmente hoje a gente estaria falando alemão, porque se não fosse o Exército Vermelho, Hitler teria ganhado essa guerra. Com absoluta certeza. Então, e aí ele falou também que ele ia adotar uma política comercial protecionista, né? Isso aí não é dúvida nenhuma, todo republicano, acima de tudo, é um protecionista. Os Estados Unidos é um país relativamente aberto, a gente acha que os Estados Unidos é fechado, não, mas comercialmente falando, hoje em dia, por exemplo, você não fabrica quase porra nenhuma nos Estados Unidos, né? Se você pegar, vai, vamos falar um pouco do meu ramo, por exemplo, empilhadeiras, vai. Empilhadeiras hoje, 85% é feito na China. Então, mesmo as empilhadeiras americanas, né? A Heister, a Naco, a Toyota, que é japonesa, elas vêm da China. E não tem uma sobretaxação enorme como tem no Brasil. O que hoje, por exemplo, no Brasil, para você entrar com empilhadeira chinesa, você paga 40% a mais de imposto, né? Nos Estados Unidos, você não paga imposto nenhum. Então, você é uma economia hoje até bastante aberta. Então, a tendência é que o nosso querido Donald J., ele deu uma fechada para fortalecer a indústria nacional, né? É, ele deixa muito claro na campanha dele que ele é contra essa parceria do Transpacífico, que foi o carro-chefe aí da política comercial do Obama, e ele defende uma renegociação do NAFTA, tá? Pra quem não conhece, é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E ele diz claramente que ele quer tarifar essas importações até para proteger melhor o mercado americano, produtos vindos do México em até 35% e da China em até 45%. E aí a gente fica naquela, pô, a gente protege o nosso mercado porque a gente não tem competência de industrial de competir com produtos importados mais baratos, e a gente vê muito isso também no Brasil. Então fica realmente um cabo de guerra. Se por um outro lado você força o comércio a consumir coisas que são produzidas localmente e faz a economia girar localmente, do outro lado tem que tomar um cuidado, porque o excesso de protecionismo você vai fazer com que a sua indústria interna perca competitividade. Não, algo que pode ser ruim para nós brasileiros, que essa renegociação de acordos pode impactar o Brasil, né? Porque pelo que eu sei, os Estados Unidos é um dos principais importadores de produto brasileiro. Assim, hoje a gente exporta muito para os Estados Unidos. Exato, mas vamos lembrar que tem uma coisa pra gente, Dinho, que a gente exporta muito produto in natura. A gente exporta muito pouco produto com valor agregado. Então vamos pegar as nossas maiores exportações. Suco de laranja. Então a gente exporta a laranja in natura e depois a gente acaba comprando isso com valor agregado, de forma industrializada ou concentrada, que é o que os Estados Unidos vende muito pra gente. Soja é a mesma coisa, carne é a mesma coisa. Então nesse quesito, o Brasil precisa mudar para não só vender produto in natura, mas agregar valor no produto. Então, eu não sei se... Porque o nosso produto in natura, para essa galera, é muito barato, hein? É, mas por incrível que pareça, a balança comercial para os Estados Unidos, a gente vende bastante produto acabado. Para ter ideia, no último ano, a gente vendeu 3,4 bilhões de produtos acabados manufaturados para eles. Foram o produto mais vendido para o Brasil. Por incrível que pareça, por exemplo, o avião. A Embraer vendeu 2,4 bilhões de dólares em aviões para os Estados Unidos. Então, se ele resolver taxar alguns produtos, pode ser que a gente sofra. Mas ainda a gente precisa ver como é que essa política vai se desenhar. Mas estava no plano de campanha dele, né? É, e do jeito que a gente sabe que ele é provavelmente o protecionismo, isso vai acontecer, né? E aí ele fala que vai substituir o Obamacare. O que que é o Obamacare, Samir? Cara, esse aí foi uma das principais bandeiras do governo Obama de tentar trazer um processo de saúde pro americano, de fazer uma transformação no programa de saúde americano, levando a possibilidade de tratamento para pessoas que não teriam tantas condições. Só que melhorou, né? Pelo que a gente olha de notícias internacionais, era uma menina dos olhos do Barack Obama, mas pode ser que a coisa mude um pouquinho aí nesse novo cenário. Vamos lembrar que nos Estados Unidos não tem um sistema de saúde pública como a gente tem no Brasil. É todo privado. Então, é complicado para as pessoas mais pobres. Vamos lembrar que, apesar de ser o maior país em PIB, um país mais rico, etc., tem uma população muito carente nos Estados Unidos. Quando a gente vê catástrofes lá, a gente percebe bastante isso. Tem uma população bem pobre nos Estados Unidos. A diferença é que a política americana permite que uma pessoa que não tenha nada chegue a um lugar de destaque, diferente de outros países que a coisa é um pouco mais difícil. É, porque se a gente for pensar com nossa cabeça de brasileiro, né, a gente ainda tem aqui no Brasil uma política muito social, né? Então, por exemplo, eu, Samira, que a gente tem empresa. Você vai demitir hoje uma pessoa, você tem que pagar 40% de multa, tem que pagar 10 13º, tem que pagar férias, aviso de férias e tal. Nos Estados Unidos não tem esse cunho social. Você quer demitir, meu amigo? Tá aí, ó. Pega tuas coisas e vaza, companheiro. Entendeu? Não tem. Não existe uma regulação extrema pro lado social. Então não tem aposentadoria obrigatória, não tem. É, não tem sistema de saúde. Então é o que esse amigo meu que tá ilegal lá, ele falou: meu, lá se você tomar um tiro no meio da rua, o médico não te atende. Eu quero nem saber, não vai nem suturar o teu ferimento. Ele vai deixar você morrer lá porque você não tem plano de saúde, né? E o Obama tava querendo trazer isso pra um lado mais social, né? Só que isso custa dinheiro. É que nem o Estado brasileiro mesmo. Nós somos agora às vistas com essa PEC de diminuição de gastos. O que que é essa PEC? É a parar com essa farra governamental que a gente tem hoje. Que é realmente um assistencialismo exacerbado, só que acaba fazendo o quê? Gerando uma multidão de vagabundo que aqui no Brasil não gosta de trabalhar e vive só de seguro-desemprego, vive só de aposentadoria, que é o que a gente tem que começar a acabar. Nesse ponto aí, o Trump tá fazendo uma ótima coisa. É, fato que no processo de campanha dele, ele prometeu eliminar o Obamacare, e a intenção dele é fazer com que o livre comércio desse processo haja dentro do sistema de saúde americano. Mas, é claro que ele diz que vai terminar com o Obamacare, mas a política de campanha dele também não deixa muito claro o que vem para substituir. Então é outra coisa que precisa ficar de olho como promessa de campanha, que foi bem polêmica. É, acho que vem um pinto na bunda do trabalhador americano. É só por curiosidade, vocês têm ideia de quanto custa um plano de saúde nos Estados Unidos? Porque assim, tirando nós brasileiros como base, para um pai de classe média pagar um plano de saúde é quase impossível, cara. Alguém que ganha, sei lá, um pai que tem uma renda familiar de, vamos na média, R$2.500, e tem um filho, uma mulher e ele não consegue pagar um plano de saúde no Brasil. Pelo menos no Brasil, não. R$2.500 deve dar o quê? Uns 3 salários mínimos, mais ou menos? Por aí, né? Aproximadamente, o salário mínimo tá a menos de R$800, né? Uhum. O salário mínimo já tá quase em 1.000, não tá? Não. Eu posso até, ouvinte, desculpe, mas eu vou chutar que tá em torno de R$770, aproximadamente. Por aí. É, acho que no meu sindicato, então, que tá mais um pouco. Mas vamos lembrar também que o salário mínimo é pautado por estado, né? Porque assim, já me falaram que o plano de saúde dos Estados Unidos é um valor mais acessível que o brasileiro. Por isso, assim, é mais comum ter pessoas lá que possuem um plano de saúde do que aqui. Assim, eu acho que boa parte disso, do que joga o preço do plano de saúde pra baixo, é a falta de hospital público, um em cada esquina. Eu não vou falar besteira desse tipo de um em cada esquina. Essa quantidade de hospital público que a gente tem no Brasil, assim, toda cidade tem pelo menos um hospital público. E a gente percebe que, assim, era pra ser algo bom, era pra ser algo perfeito, só que é só mais uma forma de político roubar dinheiro. É triste, cara. É, porque você pega hoje, na verdade, todo esse recurso social que é usado no governo, boa parte dela acaba sendo desviado, né? Então é uma maneira que você tem de desviar recursos, né? É o que eu posso dizer, assim, pro turista, né, que vai pros Estados Unidos, não saia sem o seguro de saúde aqui do Brasil, é barato, tá? E se você precisar de um atendimento médico e você não tem e for pagar do bolso, se prepara, meu amigo, que você vai chorar de verdade. Lembrando que o Samir é guia de turismo, então escutem que o rapaz entende dessas coisas. E se forem comprar um seguro fazendo um jabá, ó, pode contar comigo. Fala aí, Rodrigo. Cadê agora aquele barulhinho dos dólares caindo na conta do Alphacast? É, e agora, para finalizar esse bloco, nós temos a redução ampla de impostos. Porque, é claro, o cara, ele é um industrial, então, acima de tudo, ele quer também beneficiar o bolso dele, né? Então, ele quer fazer uma política onde você não consiga mais ter tanta tributação em cima das empresas e acabar trazendo mais um pouco daquela questão da tributação sobre as grandes fortunas, né? É um contraponto dele, mas ele falou muito isso, que ele quer tirar a tributação empresarial. E lá nos Estados Unidos já é pouca perto daqui, né? É, o processo americano, no caso, ele tenta, para esse processo econômico, ele também traz que ele vai tentar fazer menos regulação dentro do processo da política econômica e assim como cortes de impostos para estimular a economia. É, segundo aí os estudos de campanha dele, ele diz que criaria algo como 25 milhões de empregos, tá, em 10 anos, ao investir em infraestrutura e trazer as empresas para um outro patamar. É uma coisa também que precisa se observar. É, porque toda redução de impostos impostos ela traz é uma faca de dois gumes também, né? Porque é como no Brasil, por exemplo. Hoje no Brasil a gente vive uma crise de déficit público, porque por um lado a gente tem diminuição do recolhimento pela diminuição do próprio faturamento das empresas. Agora, para aumentar o faturamento das empresas, você precisava desonerar o sistema de imposto. Para desonerar o sistema de imposto, vai cair mais ainda e o Estado vai ficar cada vez mais pobre. Então, essa questão do imposto é como jogar The Sims, né? Era o The Sims que tinha isso lá, que você tinha que ficar regulando o imposto. SimCity, é verdade. SimCity, que você não podia nem cobrar imposto demais do seu cidadão para não deixar ele bravo e ir embora da cidade. Mas também, se você cobrasse pouco imposto, a tua cidade falia, não tinha dinheiro para construir bombeiro, pegava fogo. Então, é um grande SimCity isso daí. Tem uma parte de educação que ele é totalmente contra um plano de gratuidade nas universidades. Ele defende que as dívidas estudantis elas sejam administradas por bancos e não pelo governo. Vamos lembrar que nos Estados Unidos não existe um sistema de universidade pública. É, lá na verdade, você querendo ou não, você vai sempre pagar a tua faculdade, né? Você vai ter algumas bolsas pro pessoal que pratica esportes e tal, por isso que nos Estados Unidos são muito focados em sempre desenvolver algum esporte, né, com as crianças. Agora, é muito caro lá hoje, se for frequentar Harvard, frequentar Yale, tu vai pagar aí uma pequena fortuna pra se formar, né? É, tanto que a vida do americano é pagar hipoteca e guardar dinheiro pra colocar o filho na universidade. É verdade. E nisso aí a gente encerra essa parte das promessas e campanha do Trump. Agora vamos ver o que disso daí que vai virar verdade, né? Eu acho que se é pra gente fazer aqui o bingo das promessas, eu acho que pelo menos o protecionismo e essa aproximação da Rússia e da Coreia do Norte vai acontecer muito rápido, né? Deportar imigrantes, fronteira do México, banir muçulmanos, isso aí tá mais pra jornal sensacionalista que outra coisa. Cara, eu não acredito no muro, mas que seria algo interessante ver um muro separando os Estados Unidos do México. Assim, não aprovo, mas que seria algo completamente louco, seria. Ah, mas já existe esse muro, né? Ah, tem uma cerquinha. Você não assistiu Velozes e Furiosos, não? Tem uma cerquinha lá, não é bem um muro. Não é bem um muro, tipo, sei lá, a muralha da China separando. Oh, mas é um muro de respeito lá, né? Bem grandão lá, né? Obviamente que o muro lá entre Israel e a Palestina é maior, né? Mas e você, Samir, o que você acha dessas promessas? O que vai vingar e o que vai ficar só na promessa? Cara, eu vou tentar dar uma de Samir Drucker aí. Eu acredito que o processo de protecionismo na economia americana, ele é uma coisa que talvez seja implantada. O processo de corte de impostos vai ser uma coisa que precisa de uma boa regulamentação. Com certeza que ele vai mudar o sistema de plano de saúde aí do Obamacare, então isso é fato. E vamos ver quanto ele vai conseguir não influenciar tanto na economia, que é o que muitos empresários querem, né? Que o governo fique longe, deixe a economia rodar o mais livre possível. Eu, que sou um cara um pouco liberal em relação a isso, também sou muito a favor, só que a gente nunca viu a economia conseguir engatinhar e andar sozinha. Às vezes precisa dar uma tutoriada dentro desse processo, mas a expectativa é que eles sejam grandinhos o suficiente para poder se equilibrar. Então, algumas promessas de campanha dele, assim como o Dinho falou, o muro em si, a deportação em massa e tudo mais, acredito que ficou aí como uma grande falácia de campanha, mas outras coisas aí a gente vê, tenta ver como um lado do copo meio cheio, para que seja positivo pro povo americano e, obviamente, o que reflete no povo americano vai refletir aí no restante do mundo. É verdade, americano feliz, o mundo está seguro, pelo menos por enquanto, né? Ultimamente eu diria que chinês feliz, o mundo está mais seguro. É isso que eu ia falar, porque pelo menos por enquanto, porque a hora que o pessoal começar a se tocar, que hoje em dia quem tá dando as bolas não é mais o povo americano, esse dia vai ser a derrocada do Império Americano. É, mas vamos lembrar que é um povo que consome bastante e o mundo vende muito pros Estados Unidos, e o que acontece com o dólar como uma moeda forte é muito reflexivo no mercado internacional, então todo mundo vai ficar de olho aí e ver o que vai acontecer, o que ele tá planejando aí pra quando ele assumir de verdade a batuta dele. Vocês escrevam o que eu estou dizendo, a China vai dominar o mundo, ela vai derrubar os Estados Unidos. Escrevam o que eu tô dizendo. Vai não, já domina o mundo. Só falta ela dominar ideologicamente. Vai ser China's Way of Life, vamos começar a comer cachorro agora. Mas fazendo aqui um pequeno editorial aqui, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre fui muito pragmático com relação aos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, meu pai faliu uma das empresas dele justamente naquela época dos tigres asiáticos, aquela crise de 97 lá. Então eu fiquei muito revoltado com aquela maneira que os Estados Unidos manipulou o mercado para tentar quebrar ali os tigres, né? Singapura, Tailândia, toda a Ásia ali, né? Por exemplo, eu sempre falei que o dia 11 de setembro de 2001 para mim foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu vi o orgulho americano cair na minha frente. Eu vi americano chorar, que é uma coisa que eu gostava, né? E eu tenho que dizer que eu tava errado em muitos pontos, porque o pouco que eu conheci aí nessa minha vida empresarial de americano, às vezes que eu estive em Nova York e tal, o americano virou um povo muito gente boa. Eu não sei se de repente eu dei sorte de não encontrar nenhum texano pelo caminho, mas você vê que hoje em dia o povo americano não tem mais aquela empáfia de se achar os melhores do mundo. Ah, nós somos o que há de melhor no mundo e tal. Então eu espero que com esse novo governo republicano de direita eles não se voltem a achar, não vire todo mundo um grande Texas de novo. Então, mas aí tem que ver também, Andrigo, quanto é às vezes uma impressão de alguém que olha com um certo olhar preconceituoso por causa daquilo que se vende muito, né? Tanto de mídia, quanto de filme, quanto de cinema e tudo mais do que é a cultura americana. Quando você vai aos Estados Unidos, você vai passear nos Estados Unidos, você vê um povo extremamente educado que trata as pessoas com grande respeito. E aí a gente sempre falou assim, ah, o povo brasileiro recebe muito bem e tudo mais. Mas depois que você se sente acolhido pelo povo americano, você volta e fala, pô, será que a gente recebe tão bem assim? Será que a gente consegue ser tão educado com quem nos visita como é o povo americano? Então, às vezes, você se questiona muito em relação a isso. Então, é muito importante quem tenha a possibilidade, quando o dólar estava 2,40, 2,30, a gente tinha uma enxurrada muito forte de brasileiros indo para os Estados Unidos. A gente mandava muita gente lá, a galera ia lá para comprar em peso, tudo, porque realmente vale a pena o processo de compras dentro da indústria americana. E aí foi quando muitos brasileiros tiveram a oportunidade de ter esse contato com a cultura americana. Chegou um determinado momento que a economia do Brasil estava tão boa que muitos dos brasileiros foram lá para começar a comprar imóveis e investir seu dinheiro dentro do mercado americano. Aproximava bastante esse cenário. O que deu para muitos brasileiros ver os Estados Unidos que muitas vezes ele não conhecia. E eu não acredito que vai mudar radicalmente ou que tenha sido muito assim, uma coisa ruim para quem visita, ruim para quem faz negócios. Então, para quem fez negócio, para quem visita os Estados Unidos, tem uma visão muito boa do que é, né, o estilo de vida americano. Você já teve a chance de conhecer algum americano ali do meio oeste mesmo, texano, alguma coisa? Já. Quando você fala de política com um cara desse, ele tem algumas posições que eu brinco até que é um tanto provincianas, mas acho que é uma questão cultural. O americano mais esclarecido, mais viajado, ele tem uma outra visão. Mas vamos lembrar também que isso, quando a gente vai olhar para um brasileiro menos viajado, menos esclarecido, também tem determinados preconceitos. Assim como várias outras pessoas. Vamos pegar aí um paulista menos viajado no Rio de Janeiro, tem preconceito contra o Rio, e um carioca menos viajado em São Paulo tem um certo preconceito contra São Paulo, e quando um conhece o lado do outro, a coisa muda um pouco de figura. Então, eu acho que tem um pouco disso. Acho que quando você conversa com um texano mesmo, tem um jeito mais provinciano, ele tem um determinado, uma forma de olhar, e é uma questão cultural. Mas é um país gigantesco, de tamanhos continentais, assim como o Brasil, e é... não dá pra julgar por essa pequena parcela do público americano. É, eu também tenho que concordar. Eu achei o povo americano, às vezes, muito mais simpático até que o próprio brasileiro, né? Muito. Você vai... A Flórida, por exemplo, é impressionante como as pessoas têm a capacidade de tratar bem, assim, com uma baita educação. E não estamos falando do latino que é americano, não. Estamos falando do próprio povo americano mesmo, que tem uma cordialidade muito grande com quem visita, pelo menos, esse lado dos Estados Unidos. Mesmo Nova York ou outros lugares de grande conhecimento do público brasileiro, pelo menos. É igual o francês, né? Todo mundo fala que o francês é ruim também. O francês também sempre achei um cara muito gente boa. Nunca tive nenhum problema. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então é isso, galera. Agora nós vamos aí pro nosso derradeiro bloco, onde nós vamos falar. Mas enfim, para nós brasileiros, o que, que nós vamos ter de impacto aqui? O que, que interessa pra gente? O que, que é o Donald Trump? Se é a Hillary? Se é o Bush? Se é o Zé da Carocinha que tá lá nos Estados Unidos? Porque nós estamos tão longe de lá. Afinal, o que, que nós teremos de impacto aqui no nosso solo brasileiro? O que, que vocês acham? Vocês acham que aqui pro Brasil vai ser ruim ou vai ser bom, nosso querido Donald Trump? Cara, Eu sou um cara muito positivista. Eu acredito que o sistema político americano é gigantesco, ele tem muitos reguladores. O próprio Trump tem um time aí que vai dar um bom suporte. E eu quero acreditar que nenhuma maluquice vai acontecer. As maluquices ficaram como um candidato que estava lá mostrando um determinado papel, tentando ganhar popularidade. E agora tem um presidente aí que tem uma baita responsabilidade e tem muita gente aí que vai tentar tentar não deixar a peteca cair. Então, nesse sentido, eu praticamente sou muito positivista e tento projetar aí um cenário não tão destrutivo, não tão ruim assim. Vai ter uma ou outra coisa que a mídia vai pegar bem pesado, a gente sabe que ele tá lidando com uma mídia extremamente hostil, e vamos parar para olhar aí os primeiros meses, né, vai desenhar o primeiro ano do governo dele, que vai dizer como é que a coisa funciona. De novo, se esse modelo de empresário que vira político traz um resultado tangível para a população, assim como ele pode trazer nos Estados Unidos, assim como o atual prefeito da cidade de São Paulo, Dória, trouxer coisas que sejam positivas, que aqueçam a economia, se preparem, porque um novo tipo de campanha política para o futuro pode ser desenhado. É, logo, logo nós teremos agora uma nova classe de empresário, que são os empresapolíticos, os politapresários. Tentei fazer um trocadilho do careto. Cara, eu tô pensando aqui, só fazendo mais uma daquelas comparações, imagina se na década de 90 o Silvio Santos teria sido eleito. Logo ele que gosta de sair jogando dinheiro pro alto. Imagina como seria o governo. Será que seria bacana ou seria uma merda? Bom, louco como ele tá hoje, seria legal, né? É, mas pro próprio empresário é bem complicado, cara, porque assim, você tá lidando com um cenário de raposas e não é só dentro do processo brasileiro, né? Acho que é política no mundo todo. Mesmo o próprio Dória aí, que tinha algumas convicções, ele percebeu que o buraco é mais embaixo. Ele tem que fazer um monte de negociações para as coisas funcionarem. Não é sair atirando, tipo, primeiro ele conseguiu uma puta popularidade dizendo, ó, eu vou elevar de novo as velocidades das marginais. De repente todo mundo fala, cara, não é bem assim, porque tem alguns pontos de efeito colateral que você não vai querer bancar se der merda. Ah, mas o negócio das marginais é uma sacanagem do caramba, os caras baixaram. Estamos dando um exemplo, né? Ele mesmo, cara, com o estilo empresarial dele, não foi pra cima, deu uma recuada em algumas coisas, porque viu que a coisa, o buraco é um pouco mais embaixo. Então vamos agora refletir dentro do próprio Donald Trump. Por mais que tenha algumas ideias malucas, né? Vai ter gente que fala assim, cara, vamos ser político agora e vamos fazer a coisa funcionar. É, se você pegar o próprio discurso dele, começo de campanha, o discurso dele agora já tá bem diferente, né? Tá bem. E precisa, cara. Ele precisa montar uma base. O que que fez os outros presidentes caírem aí, ou o político cair? É falta de base de governo. Então, sem isso, ele sabe que ele não vai se manter no poder. Ele pode ter chegado ao poder, mas sem base governamental ele não vai se manter. Pois bem, cara, assim, da minha opinião, eu acho que não vai impactar tanto o Brasil com, assim, embora eu esteja preocupado, algo que me preocupe, essa política dele de renegociar tratados, contratos, assim, mas eu acho que não vai impactar tanto o Brasil, porque a gente não tem mais uma anta no governo. Então pode ser que tenha alguém, pode ser que o Temer, sei lá, tenha uma relação boa com o Trump e consiga controlar a onda nesses próximos anos, porque se tiver o nosso próximo presidente, que não sei quem vai ser, talvez seja o Bolsonaro, vai saber. Depois dessa, Bolsonaro. Vai saber. Vai ver que é o Andrigo. É, vai com o Andrigo, presidente. Eu acho que, cara, assim, se a gente tem eleição no Brasil daqui 2 anos, eu acho que os próximos 2 anos vai ficar tudo meio que na mesma, não vai mudar muita coisa. O que vier depois que pode, sei lá, ou dar uma merda muito grande ou ser bom pra gente no Brasil. Eu não sei se essa política dele de sei lá, dificultar o acesso ao país vai pra frente, porque querendo ou não, a quantidade de turistas que os Estados Unidos recebem já leva uma quantidade de dinheiro absurda. Os Estados Unidos tem os melhores parques do mundo, tem uma área tecnológica que é invejável, tem um clima que agrada muita gente, assim, pelo menos a parte do norte, né? Então, assim, ó, eu acho que ele não vai conseguir fechar tanto o país quanto ele quer. Assim, não é aquela cena toda de 2001, quando derrubaram as suas gêmeas, que ficaram com medo de, a cada segundo, entrar um terrorista no país. Não é a mesma cena. Eu acho que isso não vai dar muito certo. Assim, eu acho que não, ele não vai conseguir alterar tanto, assim, o planeta em volta dele. É, a parte ideológica nessas horas pesa muito, né? A questão, se a gente for analisar o próprio movimento das bolsas de valores, né? A princípio, quando foi declarado a eles tiveram ali uma queda, não muito grande, mas uma queda ali, 2, 3, 4 pontos percentuais. Agora, obviamente, depois, passado o susto, o pessoal se recupera. Então, eles começam a ponderar que realmente não é o fim do mundo, né? Então, a grande chance é que a gente tenha aí um governo de direita, assim, um governo protecionista, mas também nada tão maluco assim, como o pessoal tá imaginando, como se fosse o final do mundo. Não, vai ser apenas mais um governo de mais um republicano, né, protecionista, né? É, a gente pode pegar como exemplo a primeira eleição do governo Lula. Foi um alvoroço, as bolsas desabaram, todo mundo colocava um cenário apocalíptico, tanto dentro do sistema de mercado internacional como o sistema de mercado interno. E aí a coisa se provou não ser tão ruim assim. Vamos dizer até que muitos empresários tiveram na época do primeiro governo Lula uma situação até até melhor, talvez por uma série de conjunturas anteriores, mas não vem ao caso. E teve muita austeridade aí, muita coisa, não era nada daquilo que a gente poderia imaginar como uma promessa de campanha. Foi até bem conduzido, funcionou durante aquele tempo. Então, a gente já viu que às vezes o medo vem como um choque, dá uma turbulência, e aí a realidade vai se desenhando um pouco melhor. Pode piorar depois, mas a gente sabe bem como que essa coisa funciona. Então, de novo, eu acredito ser bem positivista nesse cenário aí. E assim como o Jim falou, acho que tem muita coisa que pode acontecer como boa. A gente vai ter que esperar um tempo ainda a ver como as coisas vão se assentar. Do mesmo jeito aí que a gente tem o nosso empresário Dória aí, vamos ver como que a coisa vai se assentar até que a gente possa ter uma opinião melhor. Por enquanto, agora a gente vai só sentar e observar. Cara, foi o choque da mudança. O negócio foi algo que era imprevisível, afinal o pessoal esperava que a Hillary ganhasse. O Trump ganhou, tem esse choque inicial da mudança, eu acho que é um dos motivos pela a bolsa ter caído um pouquinho. Só pelo choque, eu acho que, sei lá, logo tá tudo normal de novo. Então vamos aí para nosso bloco final, vamos dar aí as nossas conclusões finais e vamos aí para o encerramento de mais um AlphaCast, onde nós estivemos juntos aí com uma galera de peso falando sobre o nosso querido Donald Trump, que não, ele é o dono das motocicletas Trump, Triumph. Nada a ver, cara. Essa foi horrível, cara. Foi péssimo trocadilho. A Trump, Triumph, tá quase tudo igual lá, né? E já acabamos de gravar também um podcast sobre Truman, agora então Truman, Trump, tá, a língua aqui tá foda. Mas é isso aí então, galera. Então vamos aí com o nosso amigo Samir. Samir, enfim, o que você acha? Dá os agradecimentos finais aí e vamos pro final de mais esse podcast. Bom, a todos os alfas, muito obrigado por ter aturado aí as besteiras que a gente falou dentro do cenário de política americano. Eu acho que vale a pena a gente voltar daqui um ano, né, pra gente poder tentar olhar o que a gente observou aí do primeiro ano de política dos Estados Unidos, o que a gente olhou que realmente estava certo, não foi tão ruim, outras coisas que a gente viu de promessas de campanha que foi até pior do que a gente podia ter imaginado. A gente pode fazer aí um apanhado daqui a um ano. O que você acha, Rodrigo? Ou não, vai saber que daqui a um ano a gente vai estar na Terceira Guerra Mundial, a gente vai estar lutando na frente venezuelana, né? E nós vamos estar todos dentro das trincheiras, o Dinho vai estar morto, porque ele é o mais novinho, ele vai na frente. Então... Sonha. Eu sou mais novinho, mas eu sou menor, você é maior do que eu sou magrinho, fininho, eu consigo desviar bem das balas, cara. Então, mas eu vou como comandante lá atrás, porque eu sou aspirante a segundo tenente da Polícia Militar, né? Eu vou comandando. Você é algo fácil, você é grande pra caramba, cara. Mas seria legal uma guerra mundial, né? Imagina que legal, a gente lutando na frente venezuelana contra os mexicanos e os americanos, os africanos lutando contra a Europa. Nossa, vai estar legal. Cara, eu vou achar que o amigo fumou um, cara. É possível. Não, amanhã que eu vou passar o Tomé das Letras. Amanhã, hoje. Ah, tá certo. Bom, e é isso aí, gente. Eu faço um convite aí, fazer um jabá aqui, Andrigo. Vocês que escutam o AlphaCast, a gente produz um podcast sobre turismo chamado TourCast. Logo, logo a gente vai colocar no ar aí um programa que a gente gravou diretamente de dentro do Hospital das Clínicas, falando sobre dicas médicas aí pro viajante. E convido todos vocês a poderem ouvir aí um pouco do que a gente fala sobre turismo dentro da podosfera. É isso aí. E agora o nosso amigo Dinho, que tá lá num parque de Brasília, solitário, encarando o Lago Paranoá. Fala aí, Dinho. Cara, eu tô no pontão do Lago Sul gravando podcast. Achei que é bacana, cara. Eu gravei um videozinho, depois vou mandar pra vocês. Cara, é bacana. Tirando esse clima abafado de Brasília, é legal. Cara, eu gostei da ideia do Samir, de voltarmos daqui a um ano pra ver como ficaram as coisas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, no cenário mundial. Até mesmo daqui a um ano teremos já uma prévia das eleições brasileiras, então vai dar pra ter uma ideia, assim, bem comparativa entre um e outro. Seria legal pra caramba, cara. Mas também vai ser uma maior viagem, eu acho que... Eu espero que não tenhamos grandes surpresas, porque eu ainda quero conhecer os Estados Unidos no ano que vem. Então eu preciso entrar fácil lá. Eu quero ir legal também. Não vou sair pulando o muro. Mas eu espero, cara. Foi um prazer gravar mais um AlphaCast. Eu adoro esse podcast. Mas eu vou dar uma dica pro amiguinho Alpha. Se quiser ir pro Estados Unidos, não tem problema. O único negócio é que você arranja uma família. Casa com alguém, tenha um filhinho, você vai de boa. Cara, aí que tá. Eu tenho uma amiga que ela tem cidadania americana. Eu já falei com ela aí. Quer casar comigo? Ela não entendeu. entendeu. Mas eu acho que eu vou dar mais uma cutucada. Mas é isso aí então, galera. E aqui também vos fala Andrigo Cremiato. Então peço desculpa por alguma besteira que temos falado, afinal não somos especialistas em política internacional, né? Só em pilhadeira, em turismo e redes, né? Mas estamos aí tentando fazer o nosso melhor para a gente levar a informação, produzir um conteúdo de uma forma ao mesmo tempo divertida e ao mesmo tempo também que você saia um pouco com aquela noção um pouco mais alfa, aquela ideia não só formada pelo Jornal Nacional. E um dia, quem sabe, estaremos lá nos Estados Unidos gravando um podcast lá em Nova York, lá dentro da Big Apple, quem sabe, né? Então, agradeço os meus amigos aí, Samir Rey, do Turcast, muito obrigado. Acesse lá turcast.com.br para vocês terem as melhores opções de turismo na cidade de São Paulo e no Brasil. Agradeço o meu amigo Dinho Putão e conclamo todos, vem interagir conosco nas redes sociais. Entre lá no nosso Twitter, no @PapoAlfa, o nosso Facebook, @PapoAlfa, e o nosso e-mail. Qual que é o e-mail, Dinho? papoalfa@gmail.com. E lá, como é que faz lá no iTunes? Cara, é o seguinte, instala o iTunes no seu computador. Não tem o iTunes, instala. Mas vai lá, dá 5 estrelas pra gente e deixe seu comentário. Mas sim, tem que dar 5 estrelas. Se for menos, seu comentário não chega. É verdade, hein? Falar que nós estamos precisando de avaliações no iTunes. E é isso aí, galerinha. Então nós conclamamos todos os alfas. Concordou? Vem falar com a gente. Discordou? Fale com a gente. Mas não fique indiferente. E por quê? Porque o nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se, há de Augusta per Angusta, por caminhos difíceis chegamos à glória. Okay.